Policiais civis do Departamento Estadual de Narcóticos, Núcleo de Repressão de Pato Branco, apreenderam 2.373 frascos de lança-perfume com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A droga estava em um Peugeot 407 e um Toyota Etios, que foram abordados ontem na 277 em Céu Azul, carregados. Um com 1.041 frascos de lança-perfume e o outro com 1.332 frascos da droga. Um terceiro veículo, um Space Fox, que fazia o serviço de batedor, foi abordado a alguns quilômetros à frente do posto de fiscalização. Durante a ação policial, 5 pessoas foram detidas. O esquema criminoso era comandado por Lília Gisele Pereira, de 34 anos, que dirigia um dos carros. No momento da abordagem, ela estava acompanhada da sobrinha Ana Clarice Slovinski, 25 anos, e 2 filhos. O outro carro carregado com as drogas era dirigido pelo irmão de Lília, GR Antônio Pereira, 44 anos, que estava acompanhado de sua outra irmã, Valdirene Aparecida Pereira, de 44 anos, e do terceiro filho de Lília, um adolescente de 14. O envolvimento de todos esses parentes foi planejado por Lília para tentar dispersar o foco da polícia durante a abordagem, visto que no momento em que foi parada para a fiscalização, alegou estar viajando com seus filhos e outros parentes para a cidade de Maringá. Outra tentativa de burlar a fiscalização policial foi a confecção de compartimentos especialmente preparados nos 2 carros para o transporte da droga. Além da preparação dos fundos falsos, o Peugeot 407 possuía um sistema eletrônico que somente depois de acionado liberava o acesso ao compartimento em que a droga estava acondicionada no banco traseiro. Todo o deslocamento dos criminosos era previamente feito pelo ex-marido de Lília, Rogério Eloy von Miller, de 41 anos, que auxiliava para chegar em segurança na cidade destino, no caso Maringá. Sua função era viajar alguns quilômetros à frente e avisar sobre a movimentação dos agentes de segurança pública na rodovia e nos postos de fiscalização. Von Miller é ocupante de um cargo de auxiliar técnico do Ministério Público do Paraná. O carro que ele dirigia estava registrado em seu nome. E em seu bagageiro foram encontrados diversos exemplares de jornais e rolos de fita adesivas utilizadas para embalar os frascos de lança-perfume que eram transportados nos outros 2 veículos. Um deles, o Peugeot 407, estava também registrado no nome de Von Millen. Leonardo Guimarães, delegado do DENARC, que coordenou a ação, informa que a carga apreendida, caso chegasse ao seu destino final, poderia ser revendida por R$ 250 mil. De acordo com o delegado, cada frasco vendido nos grandes centros pode custar entre R$ 100 e R$ 150. Guimarães relatou ainda que os 5 envolvidos, a droga e os 3 veículos, foram levados à delegacia de Matelândia. Os 3 filhos de Lília e Rogério foram entregues a parentes e retornaram para a Foz do Iguaçu, de onde partiu a droga, no arquitetado plano da família, que não deu certo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.